E sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Universo Expandido. Eu sou o Pablo Nova Era. E eu sou o Roberto Monteiro. Estamos aqui para expandir o seu universo. Tudo bem com o senhor, seu Roberto? Tá, tomei uma chuva hoje, mas fora isso, tudo bem. A todo mundo, né? Todo mundo toma uma chuva. Chuva, né? O pessoal de São Paulo que tá sofrendo mais com enchente, etc. Aqui ainda a chuva tá caindo mais de boa. Mas São Paulo... Eu não sei o que acontece em São Paulo. Ou falta água ou alaga. Não tem meio termo? É que assim, como São Paulo não tem muitas áreas verdes e toda a arquitetura do sistema de esgotos não é feita pra aguentar uma enxurrada de... pode cair, né? Infelizmente acaba enchendo, e pra ajudar a população também não colabora entupindo os bueiros tudo de lixo e dá nisso, né? Fazer o quê? Não tem verde, tá tudo cinza agora, né? Você pega aqui a Baixada, por exemplo, que tem morro, que tem muita área com verde, que tem muita área com terra e etc, tudo isso a terra chupa, né? Vai embora assim, de forma natural. Mas falamos demais aqui sobre as coisas naturais aí, as naturezas, e tem uma pessoa, no caso um personagem, que lida muito com a natureza, sabe quem é? Quem é? É a Tempestade dos X-Men. Bota a musiquinha aí dos X-Men, editor. Vocês que estão assistindo ao vivo, não, infelizmente não vão conseguir escutar a musiquinha dos X-Men, mas você que está escutando o Universo Expandido no conforto do seu Spotify ou no seu agregador de podcast, você escutou agora a musiquinha clássica do desenho dos X-Men, tá certo? Mas eu puxei esse assunto de X-Men aqui, senhor Roberto, que a nossa primeira notícia é Fênix Negra, X-Men, novo filme. Já chega com polêmicas, além de todas as reviews aí terem falado que o filme é muito fraco. A Jessica Chastain, que é uma das atrizes do filme, pra quem não lembra, a Jessica Chastain, se não me engano, é a menininha lá do Jurassic World, não é? Não. Boa pergunta, não lembro. Eu lembro desse nome, mas não me veio à cabeça. Tirando o próximo nome que você vai citar aí, né? Que, claro, conhecemos da incrível série de Game of Thrones, a nossa querida Sonsa. Não. Eu confundi a Jessica Chastain com a Bryce Dallas Howard, que fez o Nosedive também do Black Mirror. Eu acabei confundindo as duas. São duas ruivas bonitas pra caceta. E aí a Jessica Chastain também, que também é uma... Peraí, eu me confundi tudo aqui. Nossa, não tô falando nada com nada. A Jessica Chastain, ela ajudou a Sophie Turner, nossa querida Jean Grey, nossa querida Sansa Stark. Ah, também outra ruiva de... Meu Deus do céu, tirar o chapéu? Eu acho que ela realmente sonsa... Lê a matéria, ó, tá, é sonsa Stark, tadinha. A se defender no set de filmagens. O que aconteceu? Durante as filmagens de X-Men Fênix Negra, existiu um pequeno feud, um pequeno problema, um pequeno atrito entre a Sophie Turner e um dos atores do filme. Ainda não foi divulgado, obviamente, quem seria o ator. Quem é essa co-estrela? Provavelmente deve ter sido ali pode ter sido Michael Fassbender, pode ter sido um dos X-Men mesmo. Citando nomes, Pablo Nova Era. Não, tô citando o nome dos personagens, não citei o nome dos atores, eu não faço a mínima ideia de quem seja. Mas aconteceu um pequeno problema lá, um atrito entre eles, etc e tal, e quem interviu por ela foi a Jessica Chastain, porque a Sophie Turner, ela ficou quietinha no cantinho dela, relaxando, teve esse problema todo, e ela não conseguiu peitar o ator e se impor como atriz. Afinal, a Sophie Turner hoje não é uma atriz de pequeno calibre. Ela é uma estrela, ela faz Game of Thrones, ela faz aí, ou ela fez o X-Men Apocalipse. Ela tava no Dias de um Futuro Esquecido, não, né? Boa pergunta, não sei. Eu acho que não, eu acho que não. Mas enfim, ela é uma grande atriz e mesmo que tenha sido um ator um pouco mais experiente, mais velho, isso não justifica criar atrito em local de trabalho, ainda mais de um filme tão grande quanto um filme dos X-Men. O pior é que a gente nem tem tantas informações, né? O que foi divulgado aqui pela imprensa é que o ator se recusou a contracenar com ela e saiu do set. Bom, a gente não sabe o motivo, se foi realmente, pô, sei lá, inexperiência ou... A gente não tem a mínima ideia do que seja essa questão. Mas se o cara foi gravar, ele já sabia que ia dar de cara com ela e possivelmente ia gravar com ela, né? É, e ainda assim, a Sophie Turner, ela informou todo mundo, né, que ela é um pouco tímida e que as pessoas acabam conseguindo levar ela no bico por causa disso. Ela tá tentando chegar ao ponto dela ser uma femme fatale, uma Meryl Streep que não tem papas na língua, uma Viola Davis que não tem papas na língua e não volta pra casa com desaforo. E lava roupa na onde tiver. Essa descrição dela sobre ela não te lembra a personagem do Game of Thrones? É, um pouco, mas aí é que tá. Vamos ver até onde que vamos ver se eu torço pra que a Sophie não encontre mais esse tipo de situação, afinal ninguém merece passar por isso. Sim. Né? E eu quero dar um salve aqui, antes da gente continuar, eu quero dar um salve aqui pro Kiro que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube. Um salve, Kiro, um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui pelo StreamCraft, ok? Continuando aqui o nosso papinho, e pra encerrar aqui, o novo filme dos X-Men, que é o Fênix Negra, né, vai chegar aí no dia 7 de junho e conta com a Sophie, conta também com o retorno do James McAvoy como Professor X, o Michael Fassbender como Magneto, Jennifer Lawrence como a Mística, com menos maquiagem do que nunca, entre outros. E aí a gente fica com algumas questões na cabeça, né? Primeiro que, o que será que vai ser esse diabo desse filme do Fênix Negra? E também como? Será que eles agora vão colocar os X-Men definitivamente no universo da Marvel? Do MCU? Olha, boa pergunta. Não sei te dizer. Mas eu gostaria de ver confesso que eu gostaria de ver uma possível mesclagem aí, cara. Eu gostaria. Olha, pra ser sincero, eu estou bem do jeito que estou. Os X-Men têm um lore bom o suficiente pra ter um universo paralelo ao dos X-Men. Ao dos Vingadores, não existe necessidade de misturar os dois. Mas eu não reclamaria de ver uma saga X-Men versus Vingadores sendo adaptada não, viu? Achei... Contanto que fosse bem feita no nível que foi feito os Vingadores, né? Nível de detalhes e roteiro, né? Tem uma coisa que esses últimos 10 anos nos ensinou, foi isso, né? Bota na mão da Marvel, confia e vamos que vamos. Foi, fomos, né? E a estreia, quando que é a estreia desse filme? Estreia do X-Men Fênix Negra aqui no dia 7 de junho. Então, 7 de junho. Exatamente, todo mundo lá. Senhor Roberto, puxa aí a próxima notícia pra gente. Vamos puxar. Vamos falar um pouco de games de tiro. O Doom, né? Como é que se pronuncia esse nome? Meu Deus do céu. Doom Annihilation, é isso? Annihilation. Doom Annihilation. O filme que adapta... Aniquilação. Provavelmente vai ser chamado Doom Aniquilação. Mas o que você disse aí sobre o Doom Aniquilação? É, então, eles estão adaptando o jogo para filme. Olha, o Doom é uma série de jogos muito interessante, mas muito polêmica também, já que nada mais é do que um dos jogos mais violentos de todos os tempos. Lá nos anos 80, já era bem conhecido por você simplesmente sentar a bala em demônio por aí e sangue jorrando pra tudo quanto é lado. É muito difícil você adaptar isso pras telonas, afinal, não é um assunto tão simples assim. Como você vai explicar para uma pessoa que aquilo ali é tipo, são soldados enfrentando demônios em Marte, sabe? Não faz muito sentido. É, o negócio vai ser quebrar paradigmas aí, botar mais 18 e seguir fielmente, porque se for adaptar e fazer umas besteiras como acontece em diversas adaptações, melhor nem fazer, né? Convenhamos. Exato, como teve já o filme de 2006 lá com o Dwayne The Rock Johnson, agora ele só se chama Dwayne Johnson, mas a gente sempre vai chamar ele de The Rock, cara. E o Carl Urban, em que eles estavam no Doom, a Porta do Inferno, onde eles estavam numa base de Marte, era tipo um vírus que causava mutação, e o The Rock era o vilão, e a única coisa que eu achei muito legal nesse filme é que tem uma sequência inteira em primeira pessoa, cara, no melhor estilo Doom mesmo, sabe? Só as mãozinhas, a shotgun. Você chegou a assistir? Lógico. Eu assisti aos roubos. Aluguei, assisti também emprestado. Ah, eu aluguei. Filme ruim é comigo mesmo. Pra você ter uma ideia, eu adoro o Super Mario Bros. Dos anos 80, com o tiozinho do Roger Rabbit e o John Leguizamo. Eu acho maravilhoso. Óbvio, não acho a melhor coisa do mundo nem maravilhoso, mas eu dou muita risada, sabe? Porque eu vejo que é uma adaptação escrachada, não é algo sério. Não é pra sério. Ser fiel de verdade ali, né? É impossível você ser de verdade ali quando você tá querendo falar que um tiozinho barrigudo e bigodudo é um super-herói que vai salvar a princesa de um reino inteiro. É. Vai ficar muito engraçado. Não tem jeito. Ah, só lembrando que essa produção, esse filme, não vai ser lançado no cinema, né? Vai ser lançado só pra DVD, como a Universal sempre acaba fazendo, né? Eu acho meio estranho. Vai ser um home video, né? Vai ser um home video. Isso me deixa com o pé atrás, porque home video, a única coisa que me vem à cabeça é baixo orçamento. Baixo orçamento, vamos economizar aqui, economizar ali, e não vamos fazer nada com nada, e acaba não saindo nada bom. Esse é o grande problema. Também fico meio acanhado, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Agora já que já tá anunciado, o que resta esperar é o trabalho deles. A única coisa que a gente consegue esperar é isso, né? E continuando aqui, nossa sessão de notícias, nós temos aqui que Octopath Traveler irá ganhar uma versão mobile para celulares, iOS, etc, etc, etc. Octopath Traveler, para quem não sabe, é um RPG da Square Enix, Square Software. Não, é Square Enix mesmo, tá certo. Eu falei certo e me corrigi, eu tô... meio louco, tô virado no Jiraiya hoje. E ele é um RPG feito pela Square Enix, pra Nintendo Switch, e pela equipe do Bravely Default, que é um joguinho maravilhoso de 3DS, e tem um visual inacreditável de lindo. É estonteante, sabe? É deslumbrante, lembra o nome? É deslumbrante o visual do Octopath Traveler. E eles foi muito bem aceito pela comunidade, os gamers acharam bacana, etc e tal, apesar de ter alguns problemas, principalmente com o desenvolver do jogo. Eu digo desenvolver quando você joga, você vai jogando, você tem alguns certos probleminhas no quesito da narrativa, etc e tal. Mas Octopath Traveler vai ser lançado aqui ainda nesse ano para iOS e Android. Ele vai adaptar o estilo do gameplay, da jogabilidade do Nintendo Switch, só que com um detalhe. Esse detalhe é que ele, além de ser um jogo prequela, ou seja, vai ocorrer antes dos acontecimentos do jogo de Switch, ele também vai ter algumas peculiaridades, como free to play. Ele vai ser de graça pra qualquer um jogar, olha só. Gosto disso, já vou baixar aqui. Já estreou? Já lançou? Quem dera. A única coisa que me deixa preocupado é que, geralmente, quando eles fazem isso, é porque eles vão entupir o jogo de microtransações. Isso é um problema que a gente... Até com Kingdom Hearts de celular a gente acaba vendo... Não adianta, cara. Qualquer jogo free to play, eles precisam ganhar dinheiro com alguma forma, além de propaganda, né? Mas sinceramente, sendo sincero, 100% sincero, eu não vejo problema desde que seja bem feito. Se for coisa cosmética, não, desde que não seja algo que vá ser essencial para o gameplay andar, não tem problema. De resto, tranquilo, entendeu? Eles estão usando também um HD 2D, né? Tá bem bonito o estilo do jogo. Sim, esse estilo aqui, ele é o estilo do jogo mesmo de Switch, entendeu? Por isso que ele tá bonito desse jeito. Eu só tenho que ver se o meu celular vai conseguir rodar essa bagaça ou não. Será que vai ser pesado? Olha, sinceramente, acho que sim. Porque se for um RPG com história, etc e tal, se não for só um joguinho daqueles de, crie seu império... E você tem que ficar voltando periodicamente pra poder montar as suas coisas, etc e tal. Pode ser que pese um pouquinho, mas eu não acho que vai pesar tanto assim não, viu? Mas vai valer a pena, viu? Pela imagem eu fiquei interessado, nem sabia que tinha continuação. Pois é. E não vamos parar aqui na... Aliás, o Octopath Traveler de celular, de Android, ele ainda não tem data para ser lançado, mas vai ser lançado ainda em 2019. Então fica aí aguardando que assim que lançar, a gente vai comentar aqui de novo, se der, no arquivo Pixel, no Universo Expandido. E seguindo aqui na nossa sequência de notícias, temos a última notícia do dia, que é, obviamente, a notícia do título, que é o seu labo agora em VR. Olha só. Eu achei engraçado essas caixinhas de papelão, é biodegradável? Então, Roberto, você não é o único que acha isso engraçado, Roberto. O Nintendo Labo, ele é um kit, entre aspas, de brinquedos da Nintendo, podemos afirmar assim, de acessórios, os quais você utiliza o seu Nintendo Switch como parte da brincadeira. Então, por exemplo, eu tenho um minigame de... Eu compro o Nintendo Labo, ele vem com... umas 8 ou 9 caixas de papelão que eu vou desmontar e remontar no formato de brinquedos, como uma pistola, uma vara de pescar, ou então um piano. E aí, por exemplo, eu tenho um mini. Aí eu ligo o meu Switch e, por exemplo, eu tenho um minigame de pesca. Aí eu tenho que pegar o set de pesca e fingir literalmente que eu estou pescando. É aquela coisa velha da gente brincar com brinquedo e imaginar. Só que dessa vez a gente não precisa imaginar, porque tá tudo ali na tela do Switch, entendeu? É tipo um eSports. Exato, é um esporte, só que um pouco mais gourmetizado, né? Porque agora, além de ter todo esse set e ter esses minigames bem legais, assim, pra galera, a Nintendo, na verdade, resolveu agora fazer um kit com realidade virtual, chamado Nintendo Labo VR, Experience VR with Nintendo Labo. Ou seja, experimente a realidade virtual com o Nintendo Labo. E olha... Esse kit é muito caro, né? Então, aqui no Brasil com certeza vai ser, cara. Aqui já perdi a esperança. Lá fora provavelmente vai ser dinheiro de pinga, mas aqui dentro do Brasil esquece, cara. Você nunca vai conseguir comprar uma bagaça dessas. Mas o que eu tô mais abismado, cara, é que é um set bonitinho, sabe? Arrumadinho. E, por exemplo, na caixinha que vocês estão vendo, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês. Pra vocês que estão assistindo, conseguir visualizar aqui. É, pela caixinha é bem bonita, né, cara? Tem a caixa vários... do Labo. Tem vários. É, você pode brincar. Mas, tipo, eles dão várias peças pra você montar os objetos, é isso? Dentro do papelão, ou não? Mais ou menos. Assim, o papelão é o objeto. Entendeu? Você dobra e desdobra o papelão. Pro papelão ficar em formatos diferentes, entendeu? E aí você encaixa o Labo nos acessórios. Como eu disse, ó, vou mandar aqui a foto pra galera. Onde é que tá a foto? Ué, cadê a foto? Cadê a foto? É que eu te mando a foto? Ah, tá, pronto. Eita, preula, ficou feio pra dedéu aqui. Pronto, ajustei aqui, ó. Isso daí que vocês estão vendo, gente, é a caixa do Nintendo Labo. Como vocês podem ver, aqui tem uma espécie de pelicano, sei lá, um pássaro. Tem aqui uma menina segurando possivelmente uma arminha aqui, ou alguma coisa do tipo. O que parece ser uma Polaroid, ou então uma daquelas maquininhas que você colocava slide pra poder assistir. Uma máquina fotográfica aqui, e um canhão, ou então uma tromba de elefante, sei lá, eu não consigo classificar isso aqui. Acho que é o bagulho de pesca, né? Mas não parece nada, né, com pesca. É, por aí, alguma coisa assim. Eu sei que é alguma coisa. Isso, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Eu sei que é alguma coisa. É, por aí. Ah, e tipo, a Nintendo já falou que esse segundo kit agora, né, ele vai vir a $80, o que significa que aqui no Brasil... R$800. Provavelmente vai chegar na faixa de uns R$500 pra cima, viu? Porque $60 é o valor de um jogo full price pra consoles, que chega a R$250, R$300. $80, aliás, provavelmente vai chegar lá por uns R$600, R$700, fácil. O que eles vão alegar pra vender papelão a R$600, R$800? olha, funcionou com o Nintendo Labo normal e eles provavelmente vão simplesmente falar, olha, esse daqui é o nosso segundo set, etc e tal. Você pode personalizar como você quiser. E eu não duvido nada deles fazerem disso uma moda e continuarem lançando só atualizações desses kits, sabe? Tipo, ah, agora que você já tem o Labo VR, você pode comprar o set de Aventura Marinha por $40 aí. Nossa, mais isso, 9 papelão. Com baixo orçamento, porra, pra eles é super lucrativo, Jesus amado. É, sem dúvida alguma, cara. Pode não, vai ser muito lucrativo. Afinal, eles literalmente estão fazendo dinheiro com papelão. Agora, obviamente, vai vir com um equipamento a mais, que é o negócio de realidade virtual. Mas ainda assim, eles estão fazendo dinheiro com papelão. Mas agora a gente pensa isso no futuro. Essa tecnologia num jogo, sei lá, Castlevania? É. Ah, cara, eu duvido que vá funcionar assim, porque nem esse VR não vai funcionar nem pros jogos da Nintendo, é unicamente para o Nintendo Labo. Não, então, eu digo, esse tipo de tecnologia no futuro, não exatamente o Labo em si. Olha, sinceramente, eu vejo o VR mais como experiência do que como gameplay, porque a experiência de você se imergir... Emergir? Qual é o nome? Você ter essa imersão no mundo dos games, sabe? Tipo, no universo do jogo, etc. Então é legal pra caramba. Te dá uma outra, né, experiência, né? Te dá uma... Sim, mas é muito cansativo, sabe? É que nem o Wii quando ele lançou. Ninguém aguenta ficar sacudindo o braço a vida inteira. O que eu disse aqui, tipo um Lego, é bem isso. Você desmonta a caixa, você remonta ela. E mais barato que plástico, como pode isso? Não é, José? Mas, senhoras e senhores, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui essas notícias. Esse foi mais uma edição do Universo Expandido. Senhor Roberto, como que as pessoas conseguem me encontrar nas redes sociais? As pessoas conseguem me encontrar facilmente, principalmente no Instagram, que eu estou diariamente, Roberto Monteiro Oficial, e também no YouTube, Roberto Monteiro Oficial. Perfeito, para me encontrar basta vocês simplesmente jogarem lá Pablo Nova Era ou então Arquivo Pixel em qualquer coisa que vocês procurem, vocês conseguem chegar até mim, ok? Também não deixem de curtir a nossa página no Facebook. Gente, a nossa campanha do apoia.se está quase pronta. Tem uns perks bem legais, umas recompensas bem marotas lá para você também fazer parte aqui da nossa equipe da Arquivo Pixel, entre outras, tá certo? Então eu só quero desejar agora para vocês uma ótima noite, um grande beijo no coração. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e vejo vocês quarta-feira. E quarta-feira, um pequeno spoiler, nós teremos live de Dead by Daylight. Olha só, será que eu vou ser um bom sobrevivente? Será que eu vou conseguir escapar muitas vezes? Será que eu vou ser um péssimo assassino? Que eu vou ficar campeando a geral aí, a galerinha? Então, só sei de uma coisa, não vou deixar adolescentes cometerem atos ilícitos durante a minha vigília. É isso aí. E agora, olha só, você que tá escutando aqui, que ainda tá escutando o nosso podcast, você está escutando a versão editada dele, bonitinha, etc e tal, não esqueça, toda segunda-feira é a gravação do Universo Expandido, então procura lá no seu agregador, fala pro seu amiguinho, chama o seu amiguinho, fala, seu amiguinho gosta de podcast? Não conhece podcast? Fala, olha, tem um programa aqui massa pra tu escutar, rapidinho, muito divertido, bom pra você escutar enquanto você tá fazendo cocô, ou então, pra enquanto você está fazendo aquela malha, aquela rotina diária de ir pra academia, fazer os 20 minutinhos de esteira, bota o fone no ouvido, escuta o Universo Expandido, escuta o que a gente tem pra falar aqui, que é muito legal, beleza? Conto com vocês pra espalhar a palavra do arquivo e até mais. Dê tchau, seu Roberto. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a gente e até a próxima semana.